Hoje tem chifrada, hoje tem chifrada. Te prepara pra pegar chifrada. Hoje tem chifrada, hoje tem chifrada. Bora lá, chefão! Eu sou evolução, eu sou marajoara. Pode vir o que vier, te prepara pra chifrar. Agora toma, chifrada toma, novinha toma. Então toma uma chifrada. Agora toma, chifrada toma, novinha toma. Então toma uma chifrada. O Palu do Marajó, pode vir, não tem melhor. Rafael, Cassiano e o Léo Marajó. Tarlan e Josias subindo na evolução. Joga a mão pra cima e sente a pressão. Agora toma, chifrada toma, novinha toma.